ouça nosso clamor, ouça nossa oração, meu Deus. Outro dia eu estava olhando uma revista. Essa revista apresentava o universo. Ali havia algumas nebulosas gigantescas assim. A gente olhava os planetas refletindo a luz das estrelas, tão pequenininhos diante daquelas formações, luzes que vêm de todos os lugares no espaço sideral, faziam com que aquelas nebulosas tivessem cores radiantes, maravilhosas. E eu comecei a contemplar para aquela cena assim magnífica, me transportar ali para o meio, procurar entender o tamanho da minha pequenez e o tamanho da grandeza de Deus, porque de repente eu imaginei Deus por trás de tudo aquilo assim. E eu pensei: Senhor, o Senhor é o Criador de tudo isso, coisas grandiosas, tão maravilhosas. Que grandeza é essa? Que majestade é essa? E como o Senhor ainda para ouvir aquilo que eu tenho para dizer, as coisas simples, pequenas que eu tenho para apresentar, os meus pedidos, o meu desejo de ser um adorador, de ser um servo seu, como um Deus tão grande, tão poderoso. é capaz de parar para me ouvir. Por isso, todo ser que tem fôlego e que respira deve louvar o nome do Senhor, porque Ele reina sobre a terra e sobre o céu. Não há outro nome comparado com o nome do Senhor. Não há nada que se iguale à sua majestade. Qualquer coisa que imaginemos, grande ou pequena, nada mais sábio e mais poderoso do que o Senhor. Por isso, todo joelho se dobre diante do nome do Senhor.